Фигуру мегафона, Гольдстер, на приборную подсадку, ваша тройка. А 73 precisa. Possibilidade de coordenada presente, Romeu Fox 018. A 73, passa o nível de voo 110, chama o centro Recife na frequência 126.85 e coordene a proa direta. 126.85 centro, Rio 5973 grava. No perfil de saída coral. Saúde com o primeiro, visão 2-0, com o padrão da frente, declarando 7, boa direita, saída coral, o Marjão 3. Nove nove sete meia, decolado 236, controle no 20.8. 208, bom dia. Guardião 08, cotejamento correto, reporte na taxa Yoshi, uma vista no 099. Nove. Hotel Ginete Serra, autorizado a alinhar e decolar pista 17, vento 130 graus, 08 nós. Autoridade pro de... Cogbo. O 9976 está autorizado o Cogbo. É, Cogbo então. Obrigado. Pro nível 3. 340. 340, obrigado. 6570. Autorizado o seu Marataque. 6570. Guardião 08, confirma o tempo de voo e autonomia? Para 34 e 30 de autonomia. Voo? 1:30. Gente, Guardião 08, reporta quando pronto, não acha? Vai para a confirmação, Guardião 08. Guardião 08, sete cinco nove, decolado às 38, chama o controle 120.8. Papa Romeu até o Gilete Serra, decolado às 37, segue corredor axé, chama o controle 120.8. Segue corredor axé, chama o controle 120.8, obrigado. Cinco nove, contato a radar na decolagem. Se mantém o nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, voo 7, pronto. Controle, o Papa Romeu até o Juliette Sierra. Papa Romeu até o Juliette Sierra. Preparão no meu pés, ajuste Salvador 1020. Direto Manati, reporta livrando a TTR e assim possível informa o chamado do pouso. Direto Manati, informa livrando a CPR e estima o pouso em mais 21 minutos. Eu vou deixar ciente, pouso 1100. Afirma. Sou 1649, temos 109 a bordo, autonomia de 3 horas. 6 minutos, alternando Aracaju. Ajustando 020 via chegada bom. 4.020 via chegada bom. Serão 9976, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. É pro Sideral, 9976? É o 9976, frequência 126.85. Alterna 1-2-5-2-4-5 alterna 1-2-5-4-5, obrigado, bom dia. Corregou 759, desvio à esquerda, proa 190 por 10 minutos. Voo no 759, quente, após desvio, 2, voa Leda. Voz Leda, 79. Zona 0, vento 120 graus, X07 nós. Libia, linha de decolado, voo no 649. Cidade Baixa. Papa Mike Zet Romeu, ciente, informa que não recebo no radar nem modo alfa nem modo Charlie. Apartamento 10, Mike Zet Romeu, conteúdo sua bateria. Pushback acionamento sideral 9970. Quase sideral 9970. Aguardando. 9970, quanto faz de iniciar o push sem interferir com o push do Watson? Sequência sim, sideral 9970. Gente, autorizado, chame pronto táxi. Autorizado, chamar ataque, sideral 9970. Solo Watson 6670, está pronto para o táxi com 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 7 minutos, alternando Salvador. Watson 6570, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, vem via TAC 3, TAC 1 e TAC 2 Índia. No ponto de espera, torre 1-1-8-95, QNH 1-0-2-0. Via TAC 3, TAC 1 e última interseção à direita. 1-0-2-0, ajuste o EPSA 6-7-7. Guardião 08, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 08 nós. Moro 649, decolada 41, no chame o controle 1-2-0 decimal, então. 1-2-0-8, Moro 649. Parei do 2223, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, táxi foi Índia, no ponto de espera torre 1-1-8-95, NH 1-0-2-0, segue a aeronave da ABSA como número 2. Índia, Índia, parte Índia, Índia, parte Índia, Índia, parte Índia, segue o Índia, segue o ponto de espera 1895, passei 2223. De baixo, vai para o seu objetivo. Torre Salvador, muito bom dia, lá para cargo 6570, próximo ponto de espera da 10, pronto. Avisa 6570, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 08 nós. Alinha e decola, pista no 0, avisa 6570. Guardião 08, decolada 43, chame o controle 120 decimal 8. 108, grato, tá bom. Controle Salvador, Guardião 08, decolada 17, na torcida Coral. Guardião 08, contato radar na decolagem, se me mantém no nível 120 via saída coral. 120 via coral, Guardião 08. No ponto de espera da pista 1-0, via baixo 3, baixo 1, Índia, no ponto de espera torre 1-8-95, QNH 1-0-2-0, segue a TR, está passarido como número 2. Apertado o táxi, pode esperar me chamar a torre 1-8-95. Oi, bom dia, passarelo 2223, ponto de espera pronto. Passarelo 2223, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, passarelo. Salvador 09264, sente informação eco com a Pega Leão 360. Sente informação eco com a Pega Leão 360. 09264, bom dia, informação Foxtrot atualizada. Um minuto para a cópia, prepare a saída da El Lederume. Cíntio, 09264. Nível. Nível. Nível. Cargo 1570, decolado às 4h30, chame o controle 120 decimal 8. Controle 208, obrigado, bom serviço. 2513395. Meia. Controle Salvador, bom dia. Eu acho a cargo 6570, cruza 2300 sem ascensão. Cargo 6570, contato radar na decolagem, se me mantém nível 350, via saída PUCA. Aí, perfil da PUCA, subindo ao 350, 6570. Controle Salvador, hotel Juliette Carra, Vigésima Família. Papa Romeu, Hotel de Leste Serra, frequência livre. Bravo. Pode esperar, se der a 997. Salvador, eu vou no 649. Vou no 649, prossiga. Confia a frequência, por gentileza. 649, frequência do centro 125 decimal 1, alterna 13395. Ok, gente, meia quadrinhos. Azul 4981, desça para 2000 pés, ajusta no 020. Autorizado ILS X-ray, pista no 0, reporte estabilizado. Ok, desça para 2000, reporte estabilizado X-ray, dá no 0. Avanão, você quer autorizado o alinhar e manter no 0? Aliás, Mateus, Sideral 9970. Fala, Azul 4234, pronto para o pushback, posição Romeu 3, 3 Romeu. Autorizado, chame pronto, táxi 4234. Chamar a táxi, 4234. Laredo 2223, contato radar, sub mantém nível 180 via saída árvore. 180, saída árvore, 2223. Federal. Processar e informar o tráfego mantendo o eixo assim que o mesmo liberar será autorizado. Cargo 6570, passa nível de voo 120, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.800.2545, passa 6570, boa. Grave 1064. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moço, nível 360. Decolagem na pista 90, curva direita da El Leda Irumi. Transpondas 5154, controle Salvador 120.8. Tem que aceitar via chegada bom. Alto. Pista 10, com curva direita, perfil da El Leda. Senhora 5154, 1208 até 9264. Após Leda, vou Irumi. Gente, após Leda, vou Irumi. Tanto November 857, tanto 364. Protejamento correto, estamos pronto para o estacionamento. Reporta, tanto 9264. O solo, 4234, táxi, até na Serra Bravo, Foco Sulu, 103 a bordo, 3 horas e 10. Azul 4234, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, no Itaxui, Índia, do ponto de espera torre 118.95, QNH 1020. Parte 3, parte 1, Índia, quando pronto, 1895.020. 4234, obrigado, bom dia. Chamando. Autorizado, VSA 10, o 4981. O 4981, completa final LS, chama torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Quatro. Bom dia, o azul 4981, estabilizado de alerta aqui para embaixo de trabalho. Azul 4981. Autorizado pouso, pistão na zero, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, 10 azul 49, turno ajustado no 020. Serão, quando possível, solicita código ou NENI. Serão 9970, confirme. Solicita por código ou NENI. Serão 9970, por código. Código, obrigado. Azul 4234, mantém o ponto de espera. O 4234 autorizado, Aliari, mantém no zero. Aliari, mantém no zero. 4234. Vai pra baixa de quintas, Mike, filete Romeu. Filete Romeu, ciente. Geral 9970, passo nível de voo 1110, chama-se a pra Recife. Frequência 1-26-85, alterna 1-25-45. 2-25-25-45, isso? Para o 9970, afirmo. Obrigado, 9970, mande. Direita 1-21-19. Direita 1-21-9, o azul 4981. Direita. 2-2-3, aguarde. Aguardado. Solo Salvador, azul 4981, livrou na porta. Azul 4981 no Alfa, chame antes do ataque da Juliette. Vende autorizado o Alfa, vai chamar antes da Juliette. Táxi OTAN 9264, tem 1142 a bordo, 4 horas e alterna Campinas. O filme B? 142. Táxi autorizado que é o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera Torre 1-18-95, QNH 1020. Ciente, o TAN 9264. Passarela 2223, autorizado direto, vitória da conquista. Autorizado direto, conquista, 2223. Azul 4234, decolado 57, chama o controle 1-20-8. 608, 2-4. Azul 4234. Azul 4234, contato radar, sobre mantenha 350 via saída PUCA. 350 pela PUCA, 4234. Pode coordenar nível 270? 4234, aguarde nível 270. Guardando, 4234. Quatro, dois, três, quatro, autorizado nível final 270 e vou direto ao Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 4234, obrigado. Azul 4981 na alfa próxima Juliette. Juliette, portão 2981. Autorizado Juliette, posição 249. Lisa, Duna 2000 pés, 3304. 3304, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajustando 020. Reporta estabilizado. Zona 2000, agradeço. Reporta no Roger Wayne, estabilizado 3304. Clear setup. Report red tags, my problem. Romeu Serra Tango Delta, pronto, cópia? Romeu Serra Tango Delta,

0, após 2 mil pés, voa Leda. Após 2 mil, voa Leda, Antena 9264, subindo ao 360. Cavaquinha, clear taxi, report for hold point, taxi, papá. Meu confirmando, vai acertar pouso em Salvador ou apenas sobrevoo? Apenas sobrevoo, setor sul do aeródromo. Papá, Mike, já chama meu cliente. Oi, Alessio, 3304, completa final LS, chama a torre frequência 118, decimal 95. 118.95, obrigado. Papa Romeo Hotel Romeo Golf, confirme a diária de saída? Vai ser comprou o Whisky, sobrevoo em São Caetano. Delta, parte 504 a bordo, vai para o táxi. Delta no Delta. Autorizado o táxi, é ponto de espera da Papá. Autorizado o táxi, colocado ponto de espera da Papá. Bom dia, Salvador, 3304 Simbra, Fui NS. Tá alternando, tá na região do Iguacemi, vai para sobrevoo em Brotas, Mike Led Romeu. Mike Led Romeu, ciente. 1017, report ready. Rio 9811, autorizado, Fortaleza, via Upper Whisky 50, nível 370. Decolada pista 1-0 após a decolagem, curva à esquerda na saída Momo, transição de Lube. Transponder 51114, controle 120, décima 8. Conforme 370 Upper Whisky 50, decola à esquerda Momo, volume 5114, número 08. Rio 9811, saída Momo, transição de Lube. De Lube, positivo. Momo de Lube. Conta de moto correto, pronto para o espectacionamento. Pronto para o espectacionamento. Pode voar Duna, iniciando assim uma formação na Pro, gol 2199. 2199 é autorizado, reforça a estabilidade. Acusaré, obrigado. Agatango Mike, Bravo e Uniform. Cleared for takeoff, runway 17. Wind 120 degrees, 08 knots. A9264, passo nível 110, chamo centro Recife, frequência 125.1. Alterna 133-195. Gente, o T9264. Guardião 08, 55 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chamo controle Ilhéus, frequência 1201. Papa Romeo Seattle, com Delta autorizado, alinhar e manter pista na 7. Patango Mike Bravo, Uniform Airborne at 09, Departure 120.8. Departure 120.8, Mike Bravo, Uniform. Já na vertical do ponto, bairro da Federação, Mike Led Romeo mantendo sobrevoo. Hotel Romeo Golf segue com Romeo Whisky, chame o controle em 120.8. Tomará o controle, até o retorno. Retango Mike, Bravo, Uniform, Radar Contact, Autocall, Flamengo 160, via Arbor Departure. Flight Level 160, via Arbor Departure, Mike Bravo, Uniform. Controle, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Bom, meu hotel no Golf, 506, ajuste Salvador, no 020, mantenha condições visuais, escuta do controle. Mantenha escuta permanente do controle, 510, hotel no Golf. Do Serra Tango Delta, Cono pronto, autorizado a decolar, pistão na 7, vento 120 graus, 8 nós. Bom dia, guardião 07. Bom dia, prossiga. Funcionado no capo do Grêmio, a bordo para o Lina, piloto em comando Eduardo, 10 minutos. Então, informação em ataque. M3 no 2 tem condições de desviar pela esquerda. Décimo decolando, que vai completar o voador, não. Só vai manter a chegada. Ele está autorizado a prosseguir na descida além do nível 0-0? Afirma, dá 2 mil pés. 2 mil, Xené, 63, uma vez. Serra Tango Delta, decolado 1-1, chama o controle 120, decimal 8. 108. Na minha 302. Está autorizado, Duna. Bora, Duna, 63, uma noite. Patrulho, vamos para o meu Serra Tango Delta. Vamos ver o Serra Tango Delta, contato radar, se mantém 160, via saída coral. Saída coral. O ponto de espera turbo, 98, decimal 95, ajuste no 020. Fátio, bom dia. Ponto de espera 19, a 18, 95. Vamos ver o teu nome. Do 796, pronto, cópia. Segue na proa e fora de tapão, enchendo o controle, no 20 decimal 8. 1208 na proa do farol. 2199. 2199, completa final ILS, chama a torre frequência 1118 decimal 95. 2195. Controle 1, bom dia, guardião 07. Guardião 07, mantenha 500 pés, ajuste Salvador no 020, direto Ondina, reforça com o local de pouso. Para local de pouso, 7. Torre, bom dia, gol 2199. 2199, autorizado pouso, pistão a 0, vento 130 graus, 8 nós. Tive pouso a 10, gol 2199. 2199, informação de tráfego, um helicóptero decolou da pista auxiliar, mantendo o litoral sul, 500 pés à direita, não interfere. Ok, obrigado. Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, na pista Salvador, frente da Santa Fé, chamando o pouso 1125, pelo campeão dele. Hotel Juliette Serra. Acione código 01145, mantenha a proa do farol de Itapuã, reforça através do proa. 01145, proa de Itapuã, reforçando através do proa de Itapuã. Do Rio Salvador, bom dia, o Rio 9811, nosso delegado. Rio 9811, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 9811. Quem foi o controle? Mike Flex Romeu, você errou o sobrevoo na federação, está capturado o farol de Itapuã. Tenente, reposto no navegador. Reportar a navegador de Papuã, Mike, já de Cinema 312, completa com correção, completa com a torre em 118, decimal 95. 295, Cinema 6312, bom dia. Torre Salvador, Cinema 312, estabilizando no ILS. Cinema 312, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste na 020. Aguardando a pista livre, Cinema 312. Gol 2199, solo 17, direita 121, décimo 9. 29, vai cá. 28, décimo 8, 120, décimo 0. Mike Bravo, uniform. Solo, bom dia, gol 2199. 120 graus, 109. Da Collision, Marte 89. Guardião 07 está na final, hein, Adina? Guardião 07, frequência livre. 7. Romeu Hotel de Leste de Serra, traz o segundo 11 horas de 1.200 milhas, helicóptero mantendo 500 pés na aproximação para Salvador. Bravo. Isla 2. Vento 120 graus, 109, chapéu 0 pouso, pista 10. Deu pouso, pista 10, chanel 63, 12. Turno 1, decoladas 19, chama o controle 120, décimo 8. 08, obrigado, bom dia. 989. Controle Salvador, bom dia, o Rio 9891. 9891, contato radar na decolagem de saída MOMO, submantenha 370 sem instruções. Submantenha 370 sem instruções, 9891. Com 9095, bom dia, gente da Foxtrot, autorização para Confim. 1095, autorizado, Confins, via Upzulu 21, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponde 5404, controle 120, decimal 8. Decola 10, curva à direita, Arbor, Elefa. Transponder 5404 e o controle 1208, 1095. 1095, atendimento correto, chama pronto no portão 5. É, obrigado. Salvador, Desejo Serra, através do Pitão Sul, reatipete. Torre Salvador, 18.95. 18.95. Aqui de Leite Romeu, controle. Aqui de Leite Romeu, próximo ao Aeroclube. Bem, te informo o tráfego através do Parque de Pitão Sul, um helicóptero 500 pés de aproximação. Avisou com medo, mantendo preparação, Mike. Xelém é 312, fala de 22, direita 12119. Direita 219, Xelém é 312. Salvador, Xelém é 62, Xelém é 312, de pronto. Xelém é 312, táxi via táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette até o portão 03, da Xenéia 6312. Situação, 1 minuto, farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Gente, corredor 18.95. 1 no 895, da presente, Mike Juliette Romeu. Salvador, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, ajuste no 020. 020, reportará Itapuã, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, após o pouso, segue para que parte? Está coordenando sobre voo setor sul, Mike Juliette Romeu. O pouso será em Serra Índia com Índia. Tio Mike Juliette Romeu, confirma o setor de sobrevoo? Exatamente, setor sul da torre, entre a pista 17 e a 28, Mike Juliette Romeu. Gente, inicialmente autorizado até o farol de Itapuã, informa o tráfego ingressando na final da Dona 7. Paciente visual, Mike Juliette Romeu, mantém o farol de Itapuã. Tá, Itapuã, farol de Itapuã, vento 120 graus, 099. Serra. Solo, Salvador, é o azul 2796, posição 2, Lima, pátio 3, para posicionamento. 2796, autorizado no pátio 3, chama táxi. Autorizado, pode chamar o táxi, azul 2796. Solo, com 095, pushback e acionamento no 5. Gente, hotel Juliette, tem autorizado pouso, chama 7, vento 120 graus, 099. Hotel Juliette, grato. Juliette Romeu, mantém o setor aguardando para esse setor cruzamento da finada 35. Tá mantendo, Mike Juliette Romeu. Salvador, muito bom dia, azul 2590, passando coral, informação a Foxtrot. 90, contato unidade estabelecida sobre a posição coral, 47, chega da Mari, virando 3 de Mari, reporte para descer. Manda o Mari, reportará, 2590. 35, mantendo a escuta, efetue sobrevoo setor sul. Comando autorizado vai manter a linha do litoral sobre a água 200 pés, o Mike Filete Romeu. Hotel Gilete Serra, sala 25, libera na ótica, estaciona a frequência livre. Hotel Gilete Serra, Estamos 98 no ônibus, estamos em Recife, em 1-2-6-8-5, terminando. Aqui para o 98 no ônibus? Para Recife, na frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, obrigado. Salvador, Azul 2796 para o táxi, 53 a bordo, 4 horas de autonomia, Alverna, Maceió. Aguarde para o táxi. Mantém posição, Azul 2796. Parou, cabeceira 35, mais filete com o meu. 179 autorizado Guarulhos, via Pêsulo 1-0, Taubaté, nível 320. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5407, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, via A Pêsulo 1-0 de Taubaté, decola 1-0 com curva à direita na da El Leda Motiva. Transponder 5407, controle de saída 208, da 3179. Da 3179, cotejamento correto, chama pronto no portão 10. Chamará quando pronto, da 3179. Romeu, Romeu, que breve consiga. Como as coisas que mantém? Então, Romeu, Romeu, Eco Bravo, chame Centro Recife em 1-2-6-8-5. Então, Romeu, Serra, Tango Delta, controle. De Sardar encerrado, minuto para a posição coral, chama agora Ilhéus em 1201. Para o táxi, 1095, 178 a bordo, 3 horas, alterna campeã. Sim, o 1095 chamou para o táxi. Afirma para o táxi. 230 knots. Release to 230 knots, American 229. Confirma os dados, Gol 1095. O 1095 tem 178 a bordo, 3 horas, que alterna Campinas. Bono 095, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 e Táxi Índia. O ponto de espera chame a torre no 8.95, ajuste no 020. 7, Pátio 1, Índia, 125. 1020, ajuste com 095. Azul 2796, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via BAT 3, BAT 1, no Itaxi Índia. O ponto de espera chama a torre no 198, decimal 95, ajuste no 020. Segue o táxi, parte 3, seguindo o gol, vai chamar a torre 295 no ponto de espera, azul 2796. Alô, azul 4299, solicito da Campinas 340, seguinte da foto. Azul 4299, autorizado Campinas, via Upezulu no 0 por Pave, após sair conforme rota, nível 340. Decola da pista no zero, após a decolagem em curva direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 5412, controle 120, decimal 8. Sobrevoo setor sul, quando autorizado, cruza 1-0 para seguir com pro direto a Serra Índia, com Índia, Mike, Juliette, Romeu. Gente, o Mike, Juliette, Romeu, autorizado, mantém a linha do litoral em direção ao farol de Itapuã. Após, efetua o cruzamento da final da 1-0. Reporte o eixo livre. Cruzando o eixo de decolagem da 1-7 da presente, Mike Jett, no meu. Quente. Corre, voo no 095, pode esperar, pronto, bom dia. 095, autorizado, alinhar e manter a pista no 0. Alinhar e manter na 1-0, bom dia, 095. American 229, we're just 2009. 2009, American 229. 3259, após uma centena, redução 2309. Sim, após uma centena, 230, 3259. 79, pushback acionamento na 10. 3179, autorizado no portão 10, chama táxi. Chama táxi, 3179. Bono 095, autorizado decolar, pista no 0, vento 120 graus, 09 graus. Deu decolar, bono 095. Para onde está com a Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu, autorizado da presente, cruzamento da final da 10, comprou a DCA, aguardando transferência. Proa direta, Sierra Índia com Índia da presente, aguardando transferência, Mike Juliette Romeu. Controle o Papa Romeu Hotel Romeu Lobo. Sim. Aí São Caetano, retorna para Índia e marca no setor norte. O 2796 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no 0, 2796. Romeu até o Romeu Golfo, informa o tráfego, chegou a 1 hora, meia dúzia de milhas, mantendo aqui antes de pés. Helicóptero sobre o vencedor. Deve ficar assim só mesmo, ainda no visual, até o Romeu Golfo. Sobrava, prossiga. Eco Bravo, para a chegada da MAN, governa para hoje o mastro, reporte para a descida. Se mantém o 050.